la massa, la vai e la tentei ser melhor e não consegui. O mal que eu não quis, pratiquei. Aleluia!